No ar, Moqueca de Siri. Estamos aqui na Rádio Campeche 98.3. Meu nome é Gê Muniz e eu sou convidada do Conrad Rose para fazer o programa com ele hoje. Muita emoção. Eu sou um caranguejo, estou de andada. Só por sua causa, só por você, só por você. E quando estou contigo eu quero gostar. E quando estou um pouco mais junto eu quero te amar. E aí te deixar de lado como a flor que eu tinha na mão. E aí que esqueci na calçada só por esquecer. Apenas porque você não sabe voltar pra mim. Ouvimos agora Elba Ramalho, Risoflora. E agora vamos escutar As Folhas da Praça Paris com Chico Chico, filho da Cássia Eller. Eu não sei dizer da inveja que eu sinto dessas folhas que caem em teu colo na Praça Paris, que era o meu lugar. Lugar de ser feliz, de esquecer você, você e o que te fiz. Mas vendo a folha cair, eu só posso pensar como eu queria estar ali, como eu queria.

pé, pé, pá, que quebra, ela senta, pá, pá. Eu gosto tanto dela, gosto tanto, gosto tanto dela. Razão, paixão, eu gosto, coração. Você está ouvindo Muqueca de Siri pela Rádio Campeche, toda quinta das 8 às 9 da noite e no domingo às vezes tem o repeteco, às vezes ao vivo. Hoje a carrapeta está por conta de G. Muniz. Agora César Melo, Amélia Mulher de Verdade. Acredita quem tá na rede que o blog da Amélia é sobre moda e bem-estar. Agora ela só samba de alma lavada, ela só passa se puder amarrotar. Caiu na rede, ela de tomaraquicaia, vem com maracutaia que Carol vai te tombar. Pra casa bam bam bam, talibã pra encobrir. Tem carnaval nessa avenida que você não vai acreditar. Não vai não, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Não vai não, você não vai acreditar. Acredita que ela domina a continência pra essa mina. Tem história essa mulher. É piloto, taxista, delegada de polícia. Se deu liga, ela namora, se não mete o pé. Você não vai acreditar, o corpo é dela. Pra cada bafafá, tem ela pra acudir. Amélia reza e faz mandinga que você não vai acreditar. Não vai não, você não vai acreditar. Não vai não, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Não vai não, você não vai acreditar. Que ela é do mundo, ela é da gente. Cai na roda, faz todo mundo sambar. Mas se pisou na bola é rede. Põe você pra rebolar com resbolar. Que ela é do mundo, ela é da gente. Cai na roda, faz todo mundo sambar. Mas se pisou na bola é rede. Põe você pra rebolar. Enquanto a onda de calor não passa, se não for fogo de palha, ela se espalha que você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Não vai não, você não vai acreditar. Enquanto a onda de calor não passa, e se não for fogo de palha, ela se espalha que você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Não vai não, você não vai acreditar. Não vai não, você não vai acreditar. Não vai não, você não vai acreditar. E paixão, olha que delícia. Com demônios da garoa e fundo, claro. Você você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Fala, galera! Você é luz, você é luz, é a estrela e lua, e lua, manhã de sol. Você é assim, nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Boca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Quero ouvir você, vai! Você é luz, vai! Lua, manhã. E aí? Meu ia, ia. Você é assim, nunca deu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja, carminho, me põe na boca o mel. Boca de amor, me chama de céu. É. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Pra ficar legal, joga a mãozinha assim, vai todo mundo. Você é só você. A estrela e no ar. Manhã de sol. E aí? Pois é. Você é assim, nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca me beija. Pois é. Saudoso Vando, colecionador de calcinhas. Agora João Bosco e Ângela Maria, o bêbado. Caía e o equilíbrio. A tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. Cada estrela fria, um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata borrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco, o bêbado com chapéu. A noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, chora. Maria se clareia.

Ouvimos o lado A do Muqueca de Siri. Conrad, quais são as músicas que nós ouvimos? Fala pra gente. Oi, Risoflora, interpretada por Elba Ramalho, uma música de Francisco França, Chico Sainz. As Folhas da Praça Paris, com Chico Chico, Pimenteira, Pedro Miranda, querido, do Grupo Semente. Ela Diz Que Me Ama, Roberta Sá, Gilberto Gil e Jorge Benjó. Amélia, Mulher de Verdade, com César Melo. Fogo e Paixão, Encontro de Demônios da Garoa, com Vando, gravado ao vivo. Depois João Bosco e Ângela Maria interpretaram o Bêbado e Equilibrista, e a Equilibrista, no caso, Ângela Maria. Música de João Bosco e Aldir Blanc. Minervina, Companhia Cabelo de Maria, do disco Cantos de Trabalho 2, para identificar aí. E no fundo estamos ouvindo Banda Ed com Danada, do disco Metropolitano. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar todas as quintas, das 20 às 21 horas, e tem um repeteco, ou às vezes não, como hoje, aos domingos das 11 ao meio-dia. Hoje estamos fazendo o programa ao vivo. Essa é a Gê Muniz, nossa convidada. Ela é a responsável pela carrapeta hoje. Eu estou trabalhando como técnico de som, e vez ou outra eu abro a voz aqui, tipo, para falar fora Bolsonaro, fora Moro, falar que o Deltan é um robô, essas coisas aí que vocês já estão acostumados. Também falar para você usar software livre e dar um pé na bunda da Microsoft e da Apple. Vamos lá, Banda Ed, né? Agora Miranda Cassim e André Frateschi. Deixe-se acreditar, música de Bom Bojó. Eu quero samba pra me aquecer, quero algo pra beber, quero você, peça tudo o que quiser.

pode se achar um final mais feliz. Eu sei que às vezes é preciso seguir. Ninguém vai se opor, mas saiba que estou esperando você de dia, de noite, senhora, e nem porque onde estiver que se faça presente. Volte logo, volte sempre pra mim. Marcelo Genesi, aí sim, aí sim. Marcelo Genesi e agora a maravilhosa Dona Onete, Moreno Morenado. Delícia! Meu moreno, morenado, moreninho moreno, moreno, dos olhos amendoados, cabelos encaracolados, veneno tu tens no sabor. Ei, moreno, oi, moreno, ei, ei, ei, moreno. Deixa eu sugar da tua boca o gostoso veneno. Ora, deixa eu sugar da tua boca o gostoso veneno. Corpo queimado de sol, malícia tu tens no andar. Esse teu olhar sereno faz até eu imaginar coisas que nestes meus versos proibiram eu falar. Ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ai, ui, ui, ui, ui, ai, ui, ui. Ei, more, oi, more, e meu, meu, meu moreno. Ora, deixa eu sugar da tua boca gostoso veneno. Ora, deixa eu sugar da tua boca gostoso veneno. Sorrir e de falar é um mar tempestuoso, onde eu quero velejar. Quero juntar os dois barquinhos, o meu e o teu coração, e sair mar afora, além da imaginação. Ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ei, moreno. Oi, moreno, ei, ei, ei, ei, moreno. Ora, deixa eu sugar da tua boca gostoso veneno. Ora, deixa eu sugar da tua boca gostoso veneno. Ei, moreno, ai, moreno, ei, ei, ei, ei, moreno. Ora, deixa eu sugar da tua boca gostoso veneno. Ora, deixa eu sugar da tua boca gostoso veneno. Agora um lançamento aqui no Muqueca, que sempre traz os lançamentos da música brasileira. Libertação, com Elza Soares, Baiana System e Virgínia Rodrigues. 98.3, Rádio Campeche. Minha jangada. largou, largou, largou. Não tem solução. De Siri na Rádio Campeche. Ouvimos Libertação com Elza Soares, Baiana System, Virginia Rodrigues. Are you sure? Agora Graviola. Are you sure? Quanta insensatez, oh meu bem. Você me fez o que você me fez, oh meu bem. Tanta insensatez, oh meu bem. Você me fez o que você me fez, oh meu bem. Foi numa noite de núpcias, nupciando a noite de lua. Foi quando eu estava dormindo, você veio me seguindo, meu corpo irindo. Você abriu meus caminhos. Então, agora estamos chegando ao final do programa. Que pena. Mas foi, está sendo lindo. Ao fundo estamos ouvindo o querido João Bernardo, meu amigo. Um beijo para você e para a vida. carnaval. Do B ouvimos Deixe-se Acreditar com Miranda Cassim e André Frateschi, Gato e Sapato, Sidney Magal, Volte Sempre com Nina Becker, Aí Sim, Marcelo Genesi, Moreno Morenado, Dona Onete, Libertação com Elza Soares, Baiana System, Virgínia Rodrigues, Insensatez, A Mulher Que Fez com Graviola. E a próxima que vamos ouvir, depois de Não Fui Eu, Foi o Carnaval, vai ser Reconvexo, com Olodum. Queria mandar um beijo para minha família, para os meus irmãos. Queria mandar um beijo para as manas lá da Glória, da Teia de Mulheres. Dizer que estou muito feliz, porque sou muito fã desse programa. E se me convidarem, eu volto de novo. Uma boa semana para todo mundo. Muito amor, muita paz, muita saúde. Muitas alegrias, prosperidade. E força, principalmente. Luta, liberdade, guloseimas, prazeres, orgasmos, sorrisos, beijos, abraços e saudações rubro-negras. Olodum, pra fechar. Vamos fechar com o carnaval, porque a gente quer animar agora um pouco. Vamos animar mais. Você não me pega, você não chega a me ver. O meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador. Que não seguiu o Olodum balançando pelo. E que não riu com a risada de Andy Warhol. Que não e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música mais velha e a mais nova espada e seu corte. Eu sou o cheiro dos livros desesperados. Sou guitarra, gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Cano. Quem não seguiu o mendigo Joãozinho, beija-flor. Quem não amou elegância sutil de bobô. Quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega. Um beijo pra minha filha Rebeca, uma música lá de Salvador, pra gente ir se animando pra nossa viagem prometida. Um beijo, filha. Te amo. Quem não rezou a novena de Dona Camô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho, beija a flor, quem não amou elegância sutil de vovô, quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo. Moqueca de Siri.